Fala galera, Troid, começando hoje então, esse é o número 145, né? Logo após o final de semana em Charlotte, ou também podemos falar logo após o final de semana mais longo do ano, onde tivemos aí grandes corridas, tivemos a corrida em Monaco, que geralmente é muito longa, dessa vez foi longa também, foi até mais longa que o normal, porque não teve nenhuma ultrapassagem, né, na corrida de Monaco da Fórmula 1. Depois tivemos a Indy 500 com a participação do Fernando Alonso, e todo mundo deu fork querendo ver o espanhol na IndyCar, né? E claro, depois tivemos aí a Coca-Cola 600, a corrida mais longa do ano, realmente uma corrida de cerca de 900 km aí, a corrida da Cup Series lá em Charlotte no domingo à noite. Então tivemos aí um bom final de semana, foram duas grandes corridas. Na minha opinião, a NASCAR acertadamente fez a divisão, né, da corrida da Cup Series em quatro estágios. Talvez se fosse só 3 e corrida deveria ter ficado um pouco mais monótona. Essa divisão de 4 aí foi muito boa, eu gostei bastante, né? Mas tivemos também no sábado uma grande corrida, uma excelente corrida que foi da Indy Series, né? Lá sim foi uma corrida pega o tempo todo, troca de posição, empurrão, toque, batida, dedo no zóio. Foi coisa de louco mesmo, a corrida da Indy Series, né? E no final aí tivemos a vitória do Ryan Blaney. Então vamos falar sobre Charlotte, vou dar uma pequena pincelada, cerca de um minuto assim, vou comentar um pouquinho da Fórmula 1 e da IndyCar, da Indy 500, porque é o final de semana especial, senão nós não iríamos falar sobre essas categorias. Se por acaso um dia iremos falar sobre essas categorias, nós iremos falar lá no Café com Velocidade, nossos parceiros aí de podcast, né? Eles já estão há 8 ou 9 anos, deve estar indo para o 9º ano deles já, de podcast lá, eles falam sobre Fórmula 1, Stock Car, IndyCar, MotoGP, fala também sobre Fórmula E, aquela corrida dos carrinhos de fricção lá. Sabe aqueles carrinhos de corridinha lá que a gente tinha lá de fricção lá, na pilha? Então, é aquelas coisinhas lá. Lá eles falam também aqueles carrinhos lá que é feio pra caramba. E não tem emoção nenhuma, porque treinar não faz barulho, né? Parece carrinho de controle remoto andando. Mas enfim, tem gente que gosta daquelas categorias lá. Eu não gosto muito não. Mas vamos lá, eu gosto do negócio V8 mesmo, quanto mais força melhor, quanto mais barulho melhor, e assim que eu gosto, eu não gosto que estranhar não, mas enfim. Sejam todos bem-vindos, são o número 145, pessoal do podcast Triwide, sua quinta temporada, já faz 5 anos vocês nos aturam, faz 5 anos já. Infelizmente nessa edição, mais uma vez sozinho, né, espero que em breve, logo, né, tá acabando aí a safra lá no meu trabalho, que lá eu trabalho numa usina. E lá a safra de cana dura 10 meses. Depois desses 10 meses, voltamos ao período, o horário administrativo, onde que estaremos junto com os nossos amigos, né? Mas aí até lá, a temporada já acabou, mas o ano que vem estarei durante o dia. Então, à noite, vou gravar com os nossos amigos, né? O Pedro Mugart, o Elhão vai estar aqui com a gente também, sim, espero, né? O Lucas Herrera também, o Diogo também, se possível também o Santa Rosa, o Raposo, né? O Fábio Campos faz tempo, parece, gostaria de gravar de novo com o Fábio Campos, que é um cara muito bom. O Guilherme que sumiu, Guilherme, se vocês acharem ele aí, né? O Guilherme Goyo Martins sumiu. Ele sumiu no nosso podcast, seria interessante gravar com ele também. Mas, enfim, por enquanto ainda não é possível, eu gravo sempre todas as manhãs, onde que a maioria ou todos estão trabalhando de manhã, ou estão na escola, ou estão na faculdade, ou estão dormindo ainda, né? Porque talvez trabalha que nem eu aí. Mas enfim, sejam todos bem-vindos à edição 145. Boa tarde, bom dia, boa noite, ou a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo. Seja no caminho para casa, para o trabalho, da faculdade, ou até mesmo em casa, relaxado, descansando no sofá. Ou também para a galera da madrugada que gosta de madrugada, ouvindo podcast e esperando o sono chegar, já que às vezes o sono demora para chegar, né? Então, às vezes está ouvindo o nosso podcast aí, aguentando o Leonardo Guina. Beleza, pessoal? Então, venham todos comigo na edição 145. Vamos falar de Charlotte, da Action Series, né? A High Science 300. Uma corrida muito boa, muito movimentada. Eu gostei muito dessa corrida, pessoal. Não foi aquele negócio parado, aquela procissão que às vezes costuma ser as corridas em ovais de uma mil e meia da Action Series, né? Geralmente é assim, mas essa não foi. Essa teve muita troca de liderança, teve bastante briga ali, né? O Ryan Blaney que dominou a corrida, no finalzinho o Kevin Harvick tentou tomar ali a vitória do Ryan Blaney, mas um movimento sensacional do Ryan Blaney no final valeu a pena aí, né? Ele usou o side draft aí, abrindo já, né, a última volta e conseguiu a vitória, o Ryan Blaney, merecida vitória, o Ryan Blaney ele que lutava por essa vitória fazia muito tempo. Todas as corridas eu venho notando um Ryan Blaney concentrado em busca pela vitória. É, até que não sei se vocês notaram ou não, mas nas últimas corridas ele vem até sendo um pouco fechado, sem sorrir tanto assim. É, notei isso em Bristol, que ele, nas entrevistas ele foi bem curto e grosso na entrevista. A mulher, depois do qualify, depois da corrida lá, perguntou: e aí, o que você achou da corrida? Quando ele estava ali, né, teve a chance de ganhar ali, perguntou: o que você achou da corrida? Falou assim: hoje não deu tudo, as coisas não deram muito certo pra gente, e foi embora, não falou nada, ficou por isso mesmo, não deu muito sorriso não. Então esse é o Ryan Blaney focado e querendo vitória e melhorar cada vez mais. Assim é o Ryan Blaney na Ice Series, e assim também é o Ryan Blaney na Cup Series. É um cara muito bom, pra mim é a sensação da temporada 2017, claro, junto com o Kyle Larson na Cup Series, né? Mas pra mim é o cara, é o grande nome da temporada 2017, o Ryan Blaney, até o momento. Claro que isso pode mudar, mas até o momento o Ryan Blaney realmente, pra mim, é o destaque, né? O Chase Elliott, que geralmente é um xodózinho de todos, ele tá na Entry Motorsport, tá no carro 24, né? Ele tá um pouco figurado de lado, e o Ryan Blaney, pra mim, realmente é o cara do ano 2017. Parabéns ao Ryan Blaney. Soma agora 5 vitórias na Xfinity Series, né? A sua primeira em 2017. Ele que soma com essas 5 vitórias aí, ele tem agora... Ele tem uma vitória em Charlotte, uma no Kentucky, duas no Kentucky, né? Uma em Bristol em 2014 e uma em Iowa. Essas são as vitórias do Ryan Blaney aí. Em quantas largadas? Acho que, se não me engano, 56 largadas, isso mesmo. E soma agora 30 top 5, 44 top 10 e uma pole até hoje. Pole realmente não é muito com a dele, não, né? Não é muito com ele fazer pole, não. Mas ele já tem uma pole na Cup Series desse ano, o Ryan Blaney. Beleza, pessoal? Corrida boa, corrida interessante. Os contenders aqui, o melhor colocado foi o Cole Custer, né? Na 7ª posição. Realmente, pessoal, os caras aí estão meio dominando demais, né? Esse top 5 aí. Top 5 que eu falo, para os contenders ao título, top 5 é vitória. Mas eu tenho que fazer um destaque aqui. Eu preciso destacar, eu preciso remendar algo que eu acabei de falar, né? De comentar, falando que os Cup Drive dominam o top 5, mas não, tivemos o Christopher Bell, ele que faz a sua participação aí, né, na Eastern Series. Ele fez a sua largada aí, se eu não me engano, a primeira ou a segunda, eu até preciso checar a informação. É, realmente foi a primeira, lembrei aqui, a primeira largada dele, né? Eu confundi que ele rodou em outra corrida, mas não foi ele que rodou em outra corrida, não. Foi outro piloto que rodou na primeira corrida de estreia dele na Ice Series. Então, a primeira corrida do Bell aí, parabéns ao Bell, foi o quarto colocado, andou-se muito bem. Matt, ô, meu querido, ó, abre o olho aí, viu, rapaz, que o cara que tá andando lá na Truck Series foi melhor que você, te deu um banho de desempenho aí. Tá, largou dentro do top 10, foi pro finalzinho lá pro top 12, na luta pela pole, terminou bem, terminou dentro do top 5, então você abre o olho aí, viu, meu querido, porque ano que vem, não sei não, esse carro teu aí, você vai garantir ele, né? O outro cara que teve junto com o Christopher Bell em participação, não lutando, contendo por título, tá, na Joe Gibbs, foi o Denny Hamlin, foi o quinto colocado, né? Ele foi, terminou muito bem a corrida aí também. Só para completar aqui, né, o top 5, o Ryan Blaney foi o vencedor, Kevin Harvick foi o segundo colocado, liderou boa parte do final e no final quase venceu, mas o Ryan Blaney realmente foi vencedor. E o Austin Dillon apareceu no meio, o Austin Dillon também que fez uma boa corrida, Austin Dillon que vai ser destaque no próximo bloco, tá? Então, o nosso amigo Brad Keselowski, o Cole Custer foi o melhor colocado entre os contenders, foi o sétimo colocado, o Brandon Poole realmente resolveu aparecer, foi o oitavo colocado. Nosso amigo Brandon Poole, essa aqui é a sua, digamos que é a sua, o seu quarto melhor resultado. Então agora ele tem quarto, oitavos lugares, né, como melhor colocação na temporada 2017, né? Tá precisando melhorar um pouquinho mais, vem aí de péssimos resultados, tá lá 24º, Richmond 22º, bateu no Texas. Então vem precisando melhorar um pouquinho aí. Eu lembro que o Brandon Poole foi um pouquinho mais consistente ano passado, tá no comecinho com 10 provas apenas, né? Mas já era para ter melhorado um pouquinho. Espero que esse top 10 em Charlotte realmente alavanque algo mais positivo para ele na temporada 2017. Bom, e o Tyler Reddick aí, fechando aí, o Tyler Reddick que teve, né, no carro 42, ele que divide esse carro com o Kyle Larson. O Tyler Reddick é aquele cara que correu nas Truck 29 ano passado do Brad Keselowski. Ele agora encara esse part-time aí na Xfinity Series aí também, fazendo corridas, algumas corridas, não faz todas as corridas, o Tyler Reddick, né? Então aí fez a sua quinta corrida e conquistou o seu primeiro top 10 na temporada 2017. Quando ele tá nesse carro, até que ele anda bem, não anda muito mal não, né? Assim, não posso também exigir grande, não podemos, né, exigir grande desempenho dele, mas ele foi razoavelmente bem, melhor do que nas últimas edições, que nem perto do top 10 ele chegou, né, terminou as outras corridas que ele fez as suas participações aí. Então vamos ver o que o Tyler Reddick ainda consegue fazer até o restinho do ano aí. Bom, esse é o top 10, tá, pessoal? Continuando aqui, né, o cara que foi muito batido, realmente bateram nele pra caramba, ele bateu o Ryan Reed e ainda salvou um 11ª posição. O Josh Allgaier foi apenas o 12º, o Daniel Rink o 13º, o William Barr o 14º e o Ross Stein o 15º. Brandon Jones 16º, Jeremy Clemens, Ty Dillon, Blake Koch e Dakota Armstrong foram os 20 primeiros colocados. Outros caras aqui estiveram na pista e bateu, o Michael Annetti bateu, o Elliott Sadler bateu, preju total para a Junior Motorsports nesse final de semana, já que os dois contenders dela acabaram batendo aí. O primão aqui do nosso amigo Hélio Lima foi o 38º colocado, né? Eu tenho certeza que o Helião ficou muito triste com esse abandono aí do time Hill, né? Foi o 38º, o Carl Long 39º e fechando aí a paradinha, O Stephen Leite foi o 40º colocado. Bom, o vencedor do primeiro estágio foi o 41, Kevin Harvick, e o vencedor do segundo estágio foi o nosso amigo Ryan Blaney, e vencedor também, claro, da corrida do estágio principal, que é o sempre o último. Certo, pessoal? Bom, voltando um pouquinho na Penske aqui, o carro 22 continua com aquela sua saga maravilhosa que não vence desde Texas 2015, desde a vitória do Keselowski lá no Texas 2015 até agora não consegue vencer. O Ryan Blaney já bateu várias vezes na trave com o carro 22, mas quando o Ryan Blaney está com o carro número 12, o Ryan Blaney consegue vitórias. Esse carro número 12 já fez 3 corridas esse ano, foram 3 corridas e 2 vitórias e uma pole, né? O Joe Logano venceu a corrida lá em Las Vegas, meu celular não para de tocar, esqueci de colocar para vibrar, mas enfim, vamos continuar aqui. Não sei nem se vocês estão ouvindo, mas tá tocando ali. No Texas ele fez a pole, mas acabou tendo problemas de motor. O Joe Logano, vocês, não sei se vocês vão lembrar disso, bem no finalzinho da corrida, o Joe Logano teve um blow injury e foi embora o motorzão dele e não terminou muito bem. Ele estava aqui meio dentro do top 5 ali, o Joe Logano ali estava andando super bem, o Joe Logano, naquela corrida lá no Texas. E nesse final de semana ele conquistou mais uma vitória em Charlotte, o carro número 12, agora com o Ryan Blaney. Então o carro número 12 tem uma vitória com o Joe Logano, uma com o Ryan Blaney, e o carro 22 continua chupando o dedo, né? Mas o carro número 22 tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos lugares o carro 22 tem, então é bastante 2 aí, que até confunde a gente, mas o carro 22 não venceu, mas o carro 22 está sempre ali perto ali para vencer. Tanto é que são 10 corridas, todas as corridas terminadas dentro do top 10, né? São, aliás, vou até melhorar mais aqui para vocês ficarem mais ainda curiosos ainda. O carro 22 tem as 10 corridas dentro do top 10, lembrando que duas realmente é dentro do top 10, né? Que foi agora em Charlotte e em Las Vegas, que é 6º e 10º colocação. Depois, só dentro do top 5, a pior posição dentro do top 5 foi a 5ª posição com o Ryan Blaney lá em Richmond, depois um 4º lugar em Daytona, depois um 3º em Talladega, o resto do 2º lugar. Atlanta, Phoenix, Fontana, Texas, Bristol, tudo 2º lugar aí para o carro 22. O carro 22 com grande desempenho, mas não consegue vencer. O ano passado também zeradão, sem vitória, o carro ano passado 22. Foram apenas 2 poles, né, e ainda não conseguiu se classificar na corrida de Dover, o carro 22, porque choveu e tal, e não conseguiu se classificar lá o carro 22 no final de semana de Dover. Só relembrar para vocês como foi maravilhoso no ano de 2015 para o carro 22, foram 7 vitórias. Joe Logano venceu algumas, Keselowski venceu, Ryan Blaney também venceu. Então foram 7 vitórias em 2015 e até desde lá para cá, de Texas para cá, nada, 0 vitórias para o carro 22. Mas a Penske continua muito bem, esbanjando saúde sempre em todas as corridas ou categorias, não importa onde que ela esteja, ela está andando muito bem. Certo, pessoal? Bom, falando em termos de campeonato, essa vitória do Ryan Blaney aí, do campeonato, eu não participo, né? A vitória, vamos colocar uma vitória aí do Cole Custer, né? Foi muito positivo para ele, sendo, já que ele conseguiu assim, aumentar e melhorar um pouquinho aqui as posições dele. Ele que estava lá para baixo, 14º colocado, ele subiu agora para 11º, o Cliff Custer. Então foi até que razoavelmente bem essa diferença para ele. Agora encostou também um pouco mais, né, na galera ali. Está mais próximo agora do Blick Coco, Marco Anetti, do Matt Tiffany e do Brandon Poole. Ele chegou mais perto desses caras aí. Ele já está em 11º, mas agora tem que entrar no top 10 aí. Claro que não precisa entrar no top 10 para ir pro Chase, né? Mas ele precisa melhorar por questões até de obrigação pelo carro que ele tem, pessoal. E na minha opinião, ele precisa melhorar um pouco, sim. Um cara que andou muito bem no final de semana todo aí, mas acabou sendo vítimas aí, foi o nosso amigo Darrell Wallace Jr., né? Ele também não foi tão bem assim, igual esteve no outro final de semana passado, né, o Darrell Wallace Jr., mas não conseguiu grande desempenho, mas talvez ele deveria ter terminado assim, mais próximo do top 10 possível, não na, apenas amargado, apenas a 28ª colocação foi a posição que ele terminou o Bob Wallace. Certo, pessoal? Bom, para falar da Xfinity Series é só isso mesmo, vitória do Ryan Blaney, parabéns para ele. Só quero relembrar um finalzinho aqui para vocês como foi, né? Tivemos uma bandeira amarela aí, a NASCAR, até complicado falar, né, porque na Xfinity Series ela deu a bandeira amarela no finalzinho, na Cup Series ela segurou a bandeira amarela, mas enfim, a NASCAR e as suas formas aí de chamar uma bandeira amarela, né? Mas isso aí não é outro assunto, é um assunto que a gente sempre vai bater, sempre bate na treca, mas fazer o quê, né? É a NASCAR, senão ele não manda nada, só assiste. Enfim, faltando ali 3 voltas pro final ali, o nosso amigo Bubba Wallace acabou rodando, né, na curva 2 ali, ele foi pra grama, tal, tá, beleza, bateu ali, acabou, beleza, belezinha, né? Aí a NASCAR chamou a bandeira amarela, nisso o Kevin Harvick já estava liderando, né, a corrida, e na relargada o Ryan Blaney acabou se saindo muito bem, aliás, o Kevin Harvick até conseguiu sair na frente, né, do Ryan Blaney. O Kevin Harvick ainda chegou a colocar o carro na frente do Ryan Blaney, mas espertamente o Ryan Blaney usou o start de draft no finalzinho ali, antes de abrir a última volta, né, no backstreet lá, ele usou o side draft e acabou pulando para liderança. E depois o Kevin Harvick sofreu uma pressão do Aston Dillon, então o Kevin Harvick teve que mais se preocupar com o Aston Dillon do que preocupar em atacar o Ryan Blaney, e nisso o Ryan Blaney foi embora, não deu chance aí para o nosso amigo Kevin Harvick chegar perto. Uma corrida muito boa, foram 12 toques de liderança, 12 bandeiras amarelas. A corrida não foi muito rápida, cerca de 2 horas e 40 minutos, né? Mas uma corrida excelente. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do blog da Xfinity Series. E eu volto daqui a pouco para falar da Cup Series e a Coca-Cola 600, a corrida mais longa do ano, ou apelidada, né, por mim, eu que sempre falo aí, a Coca-Cola de 3 litros.